O Ministério Público de Minas Gerais firmou acordo com o município de Nepomuceno, no sul de Minas, para regularizar a disposição do lixo. O acordo, celebrado por meio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande e da Promotoria de Justiça de Nepomuceno, prevê também a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, o encerramento e a recuperação da área do lixão e o aprimoramento da gestão de resíduos de saúde e daqueles considerados perigosos. Apesar de o município de Nepomuceno já contar com coleta seletiva, foram estabelecidas medidas de incentivo à atividade, visando aperfeiçoá-la. As medidas buscam também a inclusão social dos catadores, por meio de cadastro municipal, inserção nas redes de assistência social e de saúde, garantia de acesso à rede pública de ensino aos filhos dos trabalhadores, realização de treinamento, fornecimento de equipamento adequado e implementação de campanha de educação ambiental permanente para a população local. O município comprometeu-se também a, no prazo de 18 meses, criar um parque municipal em área urbana com tamanho aproximado de 30 mil metros quadrados, além de elaborar programa pedagógico de educação ambiental a ser inserido no currículo das escolas municipais. Essas medidas buscam compensar a degradação ambiental causada e o descumprimento de decisão judicial pelo município. Caso o acordo seja descumprido, poderá ser aplicada multa de R$ 600 mil, sem prejuízo da sanção de R$ 1.000 por dia por obrigação descumprida. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.